Quanto dinheiro você quer ganhar? Dinheiro, dinheiro. Eu penso que está a invadir aí. Eu penso que a guerra não vai acabar. Já posso dar as guerras, né? Para finir o corpo, mas que a antecipação. They have advanced in Ukraine territory. We'll be right back. Una vez que te amaba, lo perdí para siempre. Lo que tengo que decir ahora no puede quedarse más un día. Si te amo es porque te no me puedes ayudar a decir que mi lengua es más. Pero cuando te diga el love, we'll be right back. vision of the ocean in front. Do you have the sight of one eye's wonder? And have you lost the key to somebody's mind? So big, so big.